Tecno informe, pode prosseguir até o portão 3. Gente, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Gono 995, ILS da Gono 0. Gente, no 995, curta a aproximação, número 2, informa de estaria. Aguarda o 995. Canal 920 on the ground 42. Turn right taxi with me frequency. Go to gate 11 via taxiway Alpha Juliet until the standing 11-11. Okay, Alpha Juliet to stand 11 American 920. Contact ground or stay with you? With me frequency, maintain the traffic. No 995, pista livre, pouso autorizado, variável com 2 nós. Livre pouso, gol no 995, pista no 0. Salvador, bom dia, gol no 804, estabilizado, GDS 25. Na aproximação, número 2, no 804, forma de pista livre. Pushback estacionado, posição 10. Sim, 301, mantém a posição, aguardando. O tráfego da América vai estacionar no 11, após o tráfego está livre, chame o táxi. Obrigado, bom dia. No 995, solo agora às 4:05, ao livrar a direita na minha escuta, consigo ouvir Alfa e repórter da Juliette. Bem-vindo. Obrigado, Alfa, repórter da Juliette no 995, livrando a direita. Então, para cruzamento. Sim, Netuno, mantém a posição. Pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Livre pouso, trecho a cabo, 2013, o vento é calmo, gol no 804. E Bom dia, Gono 897, estabilizado no LS, 3 milhas para o Índia Serra. Gente, 997, quanto na aproximação, agora no aero 2, o último aero está livre. E agora o aero está livre, Gono 897. Agora ingressando na Juliette. Tá, espera aí, por Netuno cruza de imediato. Cruza de imediato, Netuno. Autorizado de imediato para prosseguir via Delta, retaguarda do primeiro Boeing que está já cruzando a Delta. Igual no 705, bom dia. No 804, solo agora 48, vai livrar a direita, taxa me escuta, prosseguir via Alfa e reportando via Delta, vai seguir o tráfego bandeirante da Força Aérea. Alfa, reportando via Delta, 1897, pista livre, pouso autorizado, vento variável com 2 mais. Livre, pouso para 10, agora 997. 1715, centro tráfego, na aproximação número 2, informarei livre a pista. Teste, pode prosseguir pela Alfa, retorno. Afirmativo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Tarate da Juliette. Antes da Juliette, 995. Juliette, portão 8. 08, segue, 995. No 00, para Juliette, parte principal, Índia, e reporta novamente para o ponto de espera. Vou reportar no ponto de espera, eu estou no 00. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. 997, sala 50, direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa, reportando antes da Julie. E aí, patrão da Juliette, 997. Sétimo 5, vem a torre variável com 2 nós, pista livre, pouso autorizado. Deixa ele ver pouso na 1-0, igual a 7-5. 0, pronto, Netuno 0, 0. Observando o gol, a Lima tem. Olha a passagem do gol. Salvador, entrar 3201 no pronto táxi, temos um POB de 135, 3 horas, alterna a cabina. 3201, táxi aprovado, observando o tráfego da Gol, que vai parquear no posição 01. Após o tráfego, pode prosseguir Índia e Alfa até o ponto de espera, reportando pronto ao ajustado 2013. Tente Índia e Alfa, após o Gol, 1013, ponto de espera, tá 3201. No 5, solo agora 5-2, Oliver Army, na minha escuta, prossiga via Alfa, reportando a Cidade Juliette. 20 na Alfa, rebatendo a Cidade Juliette, o gol no 7 no 5. Retorno 00, se estiver pronto, pista livre, vento calmo. No 897, após o Airbus taxiar e liberar o setor, pode prosseguir Juliette, portão 4. Gente, após o TAM, prossegue para o 04, boa noite, 97. 201, pode prosseguir até o ponto de espera, Jing Alfa, o tráfego já estacionou no 01. Gente, Jing Alfa, ponto de espera 10, tá 301. No 5, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, gol no 7 no 5. Reservando da TAM, próximo do ponto, espera no 0, pronto. 3201, ali mantém. Ali mantém, próximo 0, tá 3201. Só confirma para 1715, é Juliette 15? É portão 5, não 7 no 5, portão 05. A 05, obrigado. Retorno 00, decolado aos 5, aos 55, controle 198, mão voo. Braço 198. Informação ainda? 038, confie, só um minuto para a cópia, prepare a Dael, aprovado 38. Positivo, 380, aprovado, aguardando. T01, vento calmo, livre decolagem. Tudo a decolagem. Tristan 3201. O 9038, cópia. Proceda. Confins 380, rota 2 Luna 6, declara 10, curva direita, nada é Oleda, poste Leda Bridge, 5553 transponder, controle 198. Aprovado, Confins, atraso Luna 6, decola na saída da El, Leda Bridge, 5553, é o transponder e 198 controle, vou com 9038. Tá confirmado, a primeira aerovia que eu tenho no meu sistema é o Peugeot 10, confere? Eu tenho ela também aqui como a primeira, que você tinha falado, é o Peugeot Luna 6. Confere, o Peugeot 10 Bridge, a Peugeot Luna 6 Nibiru. Ok, então desconsidera, desconsidera o Absoluto 10, vai seguir conforme a rota. Bride após bride, Absoluto no 6 e segue conforme. O 9038, chame no 612 quando pronto para o puxa acionar. Pois sim, então, segue então bride, Absoluto no 6 e chama pronto, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 607, vai na milimetro, baixa a trava. 607, sendo tráfego. Curta aproximação, 907, ajustado em M13. M13 continua a aproximação, M13. B201, decolado agora, 58, controle 19.8, bom voo. Obrigado, obrigado. M07, pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Livre, pouso, vento calmo, 607. Exato, chama o táxi, 3171. Para táxi, está 3171. Cadê o 07 na escuta? Prossiga. Livre acionamento, Guardião 07, reporta quando pronto para iniciar. Ok, Guardião 07, reporta fora do solo. Vento calmo, Guardião 07. Uno 607, falou 01 no direita, taxa me escuta, prossiga via alfa, reporte antes da Júlia. direita, na sua escuta, vai prosseguir via Alfa, reportará via Juliette. Guardião 07, ciente aí com proa noroeste, controle 19.8, meu avô. 19.8, breve. Táxi, tá 3171 com 185, 3,50, alternando Galeão. 185, 3,50, Galeão. O 3171 aprovado, parte principal em dia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado, 1013. Repate o India Alfa, ponto de espera, 183.3171. 607, após o TAN livrar o setor de táxi, prossiga Juliette, Porto 9. Após o TAN livrar, passagem, Juliette para o Porto 9. Corre Salvador, bom dia, TAN 3597, vai passar em Guia Serra, baixo, essa lá. 3597, ciente, sim, pista livre, voo autorizado, vento calmo. Quebre pouso, 3597. Companhia cruzar a retaguarda, após o resultado da companhia, que vai finalizar no portão 09, está livre para estacionar no 62 de Semitax. Positivo, observe lá do tráfego, entrando, vai entrar o pátio para o 09, após o mesmo início, 9038. Tan 317 na Lima, tem. Torre de Salvador, Tan 317, não pode esperar pronto. Na Lima tem, 317. Na Lima tem, 317. Cinco sete, Salva 09, direita, táxi na escuta, prossiga via Alfa e reporte Santa Juliette. Via Alfa, reportar Santa Juliette, tá 3171 na pista livre, decolagem autorizada, vento variável com 2 nós. Para o táxi, voo 9038, 98, 098 a bordo. Campinas alterna com 3 horas de autonomia. Aprovado, pai principal, Indial, para reporte pronto, ponto espera, ajustado, 10013. E 13, parte de Alfa, reporta pronto, 9038. Torre Salvador, muito bom dia, total 9910, estabilizado no INS. Total 9910, continua aproximação, achei que vem de pouso, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 9910.